Ei, você já parou pra se perguntar se você é feliz? Você vive por você ou pelos outros? Independente do que você queira fazer, apenas faça. Felicidade, tudo na vida é felicidade. Seja feliz. Hey Marco Feliciano, escuta aqui. Tem um monte de gente igual a você no mundo onde o amor fica em segundo plano. Pra esse preconceito prevalecer é muita estupidez. Mundo retrógrado, baseado em mentiras. A gente vive pra se esconder, quando se assume é sofrer. Com medo do que os outros ao seu redor vão lhes dizer. A gente pensa no que eles vão pensar e acabamos não pensando o que é melhor pra nós. A imagem do mundo é um gay dizendo eu te amo. Só que os gritos de amor já não tem mais voz. Já condenaram judeus, cristãos, negros e meus ancestrais. Já condenaram batuqueiros, islâmicos e bem mais. Hoje condenam os homossexuais. Sinceramente, esse mundo não sabe viver em paz. É muita mágoa, pra que tanto rancor? Enquanto o mundo for homofóbico, não haverá o amor. Tem algo errado, aliás, tá tudo errado. Artistas calados com discurso, o assunto é muito delicado. Homem com mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher. É o amor em suas diferentes formas. Então eu fiz, independente da sua cor, religião ou sexualidade, apenas seja feliz. Eu quero amar intensamente, poder viver como se o mundo fosse acabar. Dizer o quanto amo a minha vida, poder dançar, poder cantar. Eu só quero amor e paz, amor e paz. O preconceito que se foda. Eu só quero amor e paz, amor e paz, amor e paz, nada mais. Eu só quero amor e paz.